elas me quiseram. Lotando celas, vim lotando festas. Brotei pela fresta de gente fresca, fútil, preconceito sútil. Notei sem renes e real, ciente que sou pó. É de lata coroa do rei, irmão. Afrouxo o nó, os fios que eu não comprei. Não forço os laços, não me emocionei. Dominei um pra não fechar com os falsos, falei. Falo de mim, se falam de mim, não sei. Os dias são melhores, as cidades maiores. Tenho um novo amor, sigo minha lei. Entre os trópicos, sul da América, sul de América, sem ser réplica. Galo bravo, preços altos pra nos arreplicar. Perseguindo métricas, evitando estático. Nordestinos vivem lutas épicas. Nordestinos vivem lutas épicas. Nordestinos vivem lutas épicas. Ela tem canal no câmera, eu achei legal. E tô sempre nessas estrofes que fodem com a ficção. Só pra ser real, quarto de motel, som de paredão, sabadão. Very well. Só com uma bicha, imagina com grana. Eu morro com a cara nessa buceta, o máximo muito drama. Céu azul, mar verdão, de rolê na orla. Das ar, das prata, das rua, dos becos. Imagina feio os stories que eu não publiquei. Do jeito que ela empina, colada na minha garupa. Vamos à la praia, pra tirar palha eu meto a lupa. Meta a cara de brisa. Caros filhos de puta, vou pela esquerda, porque América.